estou sentindo seu amor, você tenho agora em mim razões para viver. Se confunde a luz do meu olhar profundo com a divina luz deste nosso mundo. Estou sentindo a força do amor, vai crescendo em mim a chama e o calor. Ouço ao longe o vento cantando em sua voz tudo desse mundo, tudo sobre nós, e este amor me faz a vida assim, sob o azul do céu, e você junto a mim, e por toda a vida te darei amor, seja no infinito, seja onde for, seja no infinito, seja onde for. Este amor me faz seguir a vida assim, sob o azul do céu, e você junto a mim, e por toda a vida te darei.